Antes da rima. Anjos da rima. Yeah. Rima. Se liga, meu irmão. Yeah. Rima. Jesus é a salvação. Yeah. Rima. Jesus Cristo vai voltar. Yeah. Antes da rima. Jesus Cristo vai voltar. Vai voltar. Pode acreditar. Você pode acreditar. Jesus Cristo vai voltar. Uh-huh. É só crer, confiar. Yeah. Que ele vai te salvar. Que ele vai te salvar. Jesus Cristo vai voltar. Que ele vai te salvar. Jesus Cristo vai voltar. Pode confiar que ele vai te salvar. Pode acreditar, vários bandos da quebrada que estão partindo na lábia do diabo. Eles estão perdidos, estão se destruindo, a alma corroendo. Junto com o demônio eles estão vivendo. Olhe para o mundo e veja o que restou. Parece que vivemos num filme de terror, aonde o diabo é o ator principal, que foi lançado em cartaz nacional. Vários bandos da quebrada que não querem mais saber de nada, que estão morrendo sem se batizar nas águas. Vai voltar. Pode acreditar. Você pode acreditar. Jesus Cristo vai voltar. Uh-huh. É só crer, confiar. Yeah. Que ele vai te salvar. Que ele vai te salvar. Jesus Cristo vai voltar. Vai voltar. Pode acreditar. Vai voltar, uhum. É só crer, confiar, yeah. E ele vai te salvar. Jesus Cristo vai voltar, pode confiar que ele vai te salvar. Pode acreditar, vamos pra igreja nos jogar ao chão e pedir a Deus que nos dê a salvação. A salvação, libertação do mundo. Penso em Jesus a cada minuto. Meu irmão, preste atenção. Anjos da rima, Deus está no seu coração. Venha pra igreja ter um novo coração cheio de esperança, e com Jesus Cristo fazer uma nova aliança. Jesus Cristo vai voltar, pode acreditar. Jesus Cristo vai voltar, é só crer, confiar que ele vai te salvar. Jesus, com certeza irá voltar. Jesus, com certeza irá voltar. Jesus, com certeza irá voltar. É só você crer e confiar. Jesus Cristo vai voltar. Pode acreditar. Jesus Cristo vai voltar. É só crer e confiar que ele vai te salvar. Faça como Isaac, Mesaque, Abednego. Dentro da fornalha, acreditar em Deus. Eles sabiam, eles creram. Por isso, eles viveram. Outro exemplo, é Daniel, que ensinou o povo a ser fiel. Então se ligue e escute só. A vida com Jesus, véi, é bem melhor. Jesus Cristo vai voltar. Pode acreditar. Jesus Cristo vai voltar.